monitoramento do Centro de Operações Rio já são usadas em investigações policiais e na detecção de flagrantes de atividades criminosas. De acordo com o prefeito Eduardo Paes, o objetivo desta central é aumentar a segurança e garantir o ir e vir das pessoas. Então, se tiver um território conflagrado, né, tráfico de entorpecentes, assassinatos e tal, isso a prefeitura continua sem instrumentos para fazer. Mas há uma série de delitos, de crimes, né, que a prefeitura pode e deve ajudar, como ajuda no combate à milícia, por exemplo, nas construções, no BRT seguro, até remunerando forças policiais, e na disponibilização de tecnologia, financiando o Disque Denúncia, colocando quase 1000 câmeras à disposição para identificação de veículos roubados, troca de informações, observatório permanente, quer dizer, é um conjunto de ações que são complementares. A Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia também contará com informações repassadas pelo serviço Disque Denúncia, que com o financiamento da Prefeitura voltará a funcionar 24 horas por dia e 7 dias por semana, o que não acontecia desde 2016. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora para você. O produto interno bruto do Brasil subiu 0,8% nos três primeiros meses do ano. Os dados da pesquisa do IBGE, divulgados nesta terça-feira, apontam que em relação ao primeiro trimestre de 2023, o crescimento ficou em 2,5%. A alta deste início de ano foi puxada pelo setor de serviços, que cresceu 1,4% no período. Destaque para o comércio, que avançou 3% entre janeiro e março, como explica Rebeca Palles, coordenadora de contas nacionais do IBGE. Principalmente a parte do comércio varejista, que tem ligação com o crescimento do consumo das famílias, o serviço de informação e dentro aí puxado pela internet, desenvolvimento de sistema, que tem a ver com investimento, e a parte de outros serviços. E aí dentro dos serviços, dois chamaram mais atenção, que são serviços profissionais, que é ligado à economia como um todo, e a parte dos serviços pessoais, que aí também influencia positivamente o consumo das famílias. Ainda sobre o crescimento do consumo das famílias, a pesquisadora destaca a melhoria no mercado de trabalho. A taxa de juros e a inflação mais baixas, que também ajudam, e a continuidade dos programas de apoio, né, e ajuda do governo para as famílias, que também aumenta a renda disponível das famílias e elas podem consumir mais. Outro desempenho positivo foi dos investimentos, alavancados pela alta na importação de bens de capital, no desenvolvimento de software e na construção civil. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Repórter Brasil News. Esse foi mais um Jornal Repórter Brasil. Voltaremos na próxima edição. Até lá. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. E maior revendedor de feno de toda a região chega até você. O Rei do Feno. Com entrega para Bahia e Minas, leva até você rações, milho quebrado, trigo e palha de arroz. Feno 100% Transvala Puro, direto da fazenda. Compromisso e qualidade. Chama agora no fone zap 75981457227. O Rei do Feno, solução em rações. Saúde é coisa séria. Depois do seu médico, leve a sua receita para quem entende. Farmácia Ipecaitá. Há mais de 23 anos cuidando bem da sua saúde. Variedades em medicamentos e perfumaria. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Na Avenida Posidônio de Souza, no centro de Ipecaitá. Que é A distribuidora Boa Fé é a mais completa da cidade. Completo sortimento em bebidas quentes e frias. Todos os dias temos carne de porco, ovos de quintal, carne de carneiro, galinha de quintal, fato de porco e mininico. Além de milho, ração para galinha, verduras, ração para cavalo, bebidas em geral. Praça da Matriz, em frente à igreja, ao lado da pracinha de Neném do Cartório. Contatos pelo telefone 75 98156 4857, na direção de Bernardo e Dara. Tem pão francês, quentinho na padaria. Padaria Pão Delícia, o melhor pão da cidade. Pão de sal crocante e pão caseiro. A famosa bolacha Barão. Biscoitos doces e biscoitos salgados, biscoitos rosquinha, biscoitos recheados. Na padaria Pão Delícia, você encontra lanches doces e salgados, sucos e refrigerantes, bolos e salgados caseiros por encomenda. Padaria Pão Delícia, localizado atrás da Igreja Matriz, na Praça 19 de Julho. Tem pão francês novinho todo dia, saudável, gostoso e que cheirinho. Na hora de fazer suas compras, procure o Supermercado Central. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, frutas e verduras fresquinhas, açougue e a melhor carne de sol da cidade. Supermercado Central agora também com o Bradesco Expresso, com pagamentos de boletos e contas, saques para aposentados e muito mais. Funcionando todos os dias, na Avenida Posidônio de Souza, na saída para Cavuge. Supermercado Central, o completão da cidade. CYV 584, canal 200, Rádio Patos FM Estéreo, modulando na frequência 87,9. IP Caetá, Bahia. Vai ouvir agora, Show da Manhã. Você vai ouvir agora, Show da Manhã. Prepare o seu coração, é hora de sorrir e cantar. Notícia, música, informação. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Pois é, gente, muito bom dia pra você, eu estou chegando. Olha aí, a partir de agora, programa Show da Manhã, ó, você vai ficar com o melhor da música, né? Sucesso, uma mistura de música junina com outros tipos de música, maravilha, gente. Lembrando pra você que hoje é 5 de junho de 2024, e o programa Show da Manhã está começando. Show da Manhã, um show de alegria em seu rádio. Está no ar, emoção, informação, sempre em sua companhia. Bom dia, Reginaldo Batista. Maravilha, gente, olha a hora certa pra você que está na sintonia da alegria. Olha a hora certa, vem comigo, gente, agora faltando 3 minutinhos então para as 9. Olha aí, é o programa Show da Manhã, com oferecimento especial de Dona Maria Gourmeteira, o lugar mais doce da cidade. Você encontra lá lanches de vários tipos, né, doces, salgados, e ainda faz ainda, né, ainda você pode encomendar aí. É, tudo isso pra sua festa, tá? Pode ser de casamento. Isso, pois é. Muito bem, gente. A Dona Maria Gourmeteira está localizada na Avenida Posidônio de Souza. Logo aí na esquina aí, viu, gente? Bom demais, gente. Vamos começar então a programação da gente, a programação da Rádio Patos FM, nesta manhã linda, esta manhã maravilhosa. Show da Manhã. Agora 2 para as 9, fubá de milho. Eu sonhei, esperei seu amor, e meu coração se acostumou a sonhar com você. E de repente eu te encontrei, eu vi no seu olhar a paixão que eu sonhei pra mim. novos entretenimentos. De noite eu rondo a cidade a te procurar sem encontrar. Em meio de olhares espinhos por todos os bares, você não está. Volto pra casa batido, desencantado da vida, com sonhos, alegria, vida, nele você está. Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria: desista dessa busca inútil, eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, sigo a te buscar e encontrar, bebendo com outras mulheres, muito bonito. E neste dia então, vai dar na primeira edição, cena de sangue no bar, avenidas. Alex. Com perfeita paciência, sigo a te buscar e hei de encontrar, bebendo com outras mulheres, rolando dadinho, jogando bilhar. E neste dia então, vai dar na primeira edição, cena de sangue no mar, da Avenida São João. Da Avenida São João. Da Avenida São João. Obrigado! 87,9, a rádio que contagia com alegria. Atos FM, show da manhã. Thank you. Que maravilha, então, o sucesso continua no seu show da manhã. Olha aí, manhã linda de quarta-feira, ótima manhã pra você, ligadão aí com a nossa programação. Você que está participando também, seja bem-vindo, olha aí, aqui é o seu programa, mas que bom ter você por aqui com a gente, né? Maravilha, agora são 9:10, né? 9:10, abraçando aí a turma boa de Maria Preta, a minha amiga Zeusa, o Darico da Maria Preta também, o seu menino aí, né? O Gugu. Pois é, gente, até 11:30 tá garantido que eu estou por aqui com você, fazendo companhia, tá? Alô, meu amigo Pitica, bom dia, tudo bem? Bom dia também para nosso, a turma boa lá, né? Não é só Pitica que está ouvindo a gente aí, claro. Nossa amiga Hilda também na sintonia. Alô, Tereza, bom dia, dona Tereza aí, tudo bem? É, também o meu amigo Chiquinho. 9:10, sucesso pra você. Shot dos Milagres, bom dia. Escrevi seu nome na areia. O sangue que corre em mim sai da tua veia. Veja só, você é a única que não me dá valor. Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho dólar. Então melhor ter dólar e lutar pelo que eu quiser. Ei, mas peraí, deixa o forró tocando, arribaça, e aê. Não é hora pra chorar. Também não é pecado se eu falar de amor. É puro sentimento, seja ele qual for. Me leva onde eu quero ir. Se quiser também pode vir. Escuta meu coração que bate no compasso das apunta de paixão. Ei, passo do vinho, passa e vou ver. Arriba, saia, faz sucesso acontecer. Ei, passo do vinho, passa e vou ver. Arriba, saia, faz sucesso. Simão! O telefone é 73-281-2437. Eu escrevi seu nome na areia de Porto Seguro. O sangue que corre em mim sai da tua veia. Veja só, você é a única que não me dá valor. Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada. Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser. Ei, mas peraí, você forró tocando, arriba, sai, aê. Não é hora pra chorar. Falar de amor, tão puro sentimento, seja ele qual for. Me leva onde eu quero ir. Se quiser também pode vir. Escuta meu coração que bate no compasso das abumba de paixão. Ei, passo do vinho, passa cego vem. Arriba, saia, faz sucesso pra você. Ei, passo do vinho, passa cego vem. Arriba, saia, faz sucesso pra você. Tenta me entender. Se te enganei, te peço perdão. Eu não mando nem. Não me leve a mal. Tenta me esquecer. Não tô curado da separação. Tenta me esquecer. Dá impetrar nesse meu coração. Não me leve a mal. Se puder me xize e bate em mim. Se livra disso, foi o fim. Foi erro meu, foi mal que fiz. Não era intenção. Dá impiedade desse meu coração. Não me leve a mal. Se puder me xingue, sim, e bate em mim. Se livra disso, põe o fim. Foi erro meu, foi mal que fiz. Não era a intenção. Bahia. Manda um forte abraço pro nosso grande compositor dessa letra, Luciano Santos. Lula, aquele abraço, meu irmão. Eu tô morrendo de amor. Estou morrendo de paixão. Já não sinto o seu corpo. Estou querendo o seu perdão. Sua doença não tem cura. Vou te dar meu coração em uma noite de amor. Uma vida de paixão. Sua doença não tem cura. Vou te dar meu coração em uma noite de amor. Uma vida de paixão. Sua mãe me avisou que mandou você embora. Tomara que seu pai não te aceite e que seu ex bote pra fora. A sua mãe me avisou que mandou você embora. Tomara que seu pai não te aceite e que seu ex me bote pra fora. Tomara que seu pai não te aceite e que seu ex me bote pra fora. Estou morrendo de paixão. Já não sinto o seu corpo. Estou querendo o seu perdão. Sua doença não tem cura. Vou te dar meu coração em uma noite de amor. Uma vida de paixão. Sua doença não tem cura. Vou te dar meu coração. É uma noite de amor. Uma vida de paixão. Sua mãe me avisou que mandou você embora. Tomara que seu pai não te aceite e que seu ex lhe bote pra fora. A sua mãe me avisou que mandou você embora. Tomara que seu pai não te aceite. Muito bem, gente, a presença aí de Marcelo Santos. Tô morrendo de amor. Maravilha, gente, agora são 9h21. Bom dia pra você, ligadão aí na nossa programação, o programa Show da Manhã. Show da Manhã, um show de alegria em seu rádio. O sucesso está no ar, emoção, informação, sempre em sua companhia. Pois é, muito bem, gente, bom dia pra você, agora são 9h21. Olha aí, gente, e você que está participando da programação do Show da Manhã, quanto mais você participa, se você participar todos os dias, comentar, tá? Você tem mais chance, vamos aqui dar um prêmio pra você aí na sexta-feira, tá bom? Beleza? Então, a gente não sabe ainda se vamos apresentar o programa Show da Manhã também no sábado, Show da Manhã especial, né? Depois do Bodega do Maguila, mas não tem como, porque, né? Não tem como. A gente... estamos vendo isso aí, beleza? Então, gente, lembrando pra você que tem uma promoção pra você. Pois é. Olha, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você entra em contato, mas só vale a resposta ao vivo, diretamente na ligação, ok? Olha só, presta bem atenção agora que eu vou perguntar. Você que é inteligente, presta bem atenção. O que é? Presta atenção. Você olha para ele, ele também olha para você. Mas a verdade é que ele também é você. Responde para mim. gente, não vão aí comigo, agora são 9h23. Muito bom dia pra você que está na sintonia. Vou perguntar de novo, né? É o seguinte, o que é o que é? Você olha pra ele e também olha pra você, tá? Mas, resumindo tudo, ele também é você. Responde pra nós. Maravilha, gente, agora 9h23, muito bom dia pra você ligadão aí na programação Show da Manhã nessa quarta-feira legal. Show da Manhã. Atos FM. Maravilha, gente, chegando aí mais sucesso, olha aí, o Nenê. Pois é, Ademar o Coelho. Você me bota no colo, me dá tudo que eu quero, me cuida bem do que é seu. Você faz de mim neném, me cobrindo de carinho. Eu sou igual um passarinho, em sua gaiola me prendeu. Vou ficar pra todo mundo, porque que até agora não nasceu um neném bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu. Um neném bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu. Você faz de mim neném, é quando a gente tá na cama. Você fala que me ama e que isso tudo aqui é meu. Você faz de mim neném, molequinho tão dengoso. Aí eu fico curioso, porque você me prometeu um neném pra nossa casa, mas é que até agora não nasceu. Você faz de mim neném, você me bota no colo, me dá tudo que eu quero, me cuida bem do que é seu. É verdade. Você faz de mim neném, me cobrindo de carinho. Eu sou igual um passarinho e sua gaiola me prendeu. Vou gritar pra todo mundo, porque que até agora não nasceu um neném bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu. Um neném bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu. Um neném bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu. Um neném bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu. Show da Manhã, um show de alegria em seu rádio. O sucesso está no ar, emoção, informação. Sempre sua companhia, bom dia. Essa pegou a agenda surpresa, a gente não tava esperando. Vocês acham que eu ia ficar aqui pra não participar dessa música? Ah. É loucura em cima de doideira. Me ajuda aí, bebê. Urgente. Tipo, tá ganhando, mexe? Nunca. Nunca. Segurei, bebê. Vai virar tendência o que a gente criou. Vai quebrar cartório o que a gente inventou. Prejuízo pro amor. A gente nunca combina de se encontrar. Cada um com seu solê, com seu solo pra lá. Siga nosso Instagram, arroba DJ Robson Caetano Oficial. A gente criou. Civil pega, civil beija, civil traz e pega fogo. Não se viu, tamo solteiro de novo. A gente criou um novo estado civil. Civil pega, civil beija, civil traz e pega fogo. Não se viu, tamo solteiro de novo. Isso é bonito, ele me machucou. Os olhos se viram pra cima e vai. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Cada um com seu solê, com seu solo pra lá. Cada um faz seu papel. Não tem fidelidade, mas se prova é dois fiel. A gente criou um novo estado civil. Civil pega, civil beija, civil traz e pega fogo. Não civil, tamo solteiro de novo. E a gente criou um novo

Muito bem, agora são 9h39. Muito bom dia pra você na sintonia da alegria, a sintonia da felicidade. Beleza, gente? Vou fazer uma pergunta aqui, olha, já tem ouvinte no ar aqui, já tem ouvinte no ar, já vai responder, tem gente que vai responder aí, viu? Gente, só vale ligação ao vivo no ar, beleza? Áudio não vale, gravado não vale, tá bom? Beleza, então? Rádio Patos FM, deixa eu fazer uma pergunta pra você, o que é o que é? Você olha pra ele, ele também olha pra você. E no fim da história, ele também é você, você sabe? Sabe? É. Beleza, então, vamos que vamos. Tem ouvinte no ar. Cadê o negócio aqui, rapaz? Ah, sim. Bora, meu filho, pelo amor de Deus. Ouvinte no ar. Ah, muito bem. Ouvinte no ar, alô. Máquina do Tempo. Alô. Com quem eu falo? Dia. Aqui é Edilene da Fazenda Morro Grande. Ô, minha amiga Edilene, como é que tá o Morro Grande? Tá escorregando. Menina, cuidado pra não cair, pelo amor de Deus, com essa lama toda, com essa chuvarada toda. Edilene, tudo bem com você? O que é que você... Edilene, você vai responder a pergunta, é isso? É, eu creio que seja eu me olhando no reflexo do espelho. Sim. Então, a pergunta é o que é o que é, você olha pra ele, ele também olha pra você, certo? Mas resumindo tudo, ele também é você, é isso? É, o espelho. Tá bom, Edilene, um abraço então, valeu pela sua participação, lembrando que você está concorrendo aí a um prêmio, né? Porque se todo mundo responder a mesma coisa, aí a gente vai ter que sortear, é o jeito, né? Se uma só pessoa responder, não, você ganhou, né? Se você ganhou, mas se várias pessoas responderam a mesma coisa, aí fica complicado. Se a resposta estiver realmente correta, a gente vai para o sorteio, tá bom, Edilene? Um abraço, obrigado pela sua participação, fique à vontade. Tá bom, o que importa não é ganhar, o importante é participar. Opa, mas que maravilha, essa é a sabida demais. Edilene, você quer mandar alô pra quem? Pra alguém, fica à vontade. Eu quero mandar um alô pra todos aqui da Fazenda Morro Grande, meu vizinho Vavinho, certo. Meu vizinho Bago, Tica, Liliane, Tamara e todos aqui, os seus ouvintes. Tá bom, então, muito obrigado, então, Edilene, pela sua participação, valeu? Um ótimo dia. Valeu, pra você. Obrigado, um ótimo dia. Valeu, Adilene, um abraço então, muito bem, gente, olha aí, o povo começou a participar, chega pra cá, gente, chega pra cá, você também pode participar, olha aí, gente, se estiver realmente correto isso aí, você tem que responder, se caso responder a mesma coisa, aí a gente vai pra sorteio, tá bom? Beleza, então? É a Rádio Patos FM, o programa Show da Manhã, né? Show da manhã, né? Tem mais gente participar aqui, é? Tem mais gente, né? Muito bem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Só um momento aí, viu? Só um momento que o cara trabalhar sozinho, dá nisso aqui, viu? Dá nisso aqui. Beleza. Muito bem, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue aqui... A gente consegue atender, né? Vamos atender direitinho aqui. É, ouvinte no ar, é isso? Maravilha! Rádio Patos FM, mistério, tocando sucesso pra você. Vamos lá, né? Vamos ver aqui quem está falando com a gente. Vamos lá ver se a gente consegue aqui, né? Ouvinte no ar. Ó, meu filho. Ouvinte no ar. É, esse ouvinte no ar tá fraco, beleza então, mas eu vou diretamente aí falar com mais alguém. Alô? Alô. Com quem é que eu falo? Maiane. Ô, Maiane, baixa um pouco o seu rádio aí. Baixa um pouco o seu rádio aí. Tá dando contato. Pronto. Valeu, valeu, Maiane. Então, Maiane Santos, né? Isso. A mulher do Sérgio, da Fazenda Rumo. Tudo bem? Como é que tá a Fazenda Rumo aí, ô, Maiane? Tá deslizando. Toda no chão. Toda no chão. E muito bem. Beleza, então. Vamos então ao ponto. Ô, Maiane, o seguinte, olha. O que é que é? O que é o que é? Você olha pra ele também olha pra você, mas no fim de tudo, ele também é você. O que é? O espelho. É o espelho, é? Sim. Muito bem, pois é, Maiane, então, se você estiver realmente correta, a Edilene também falou a mesma coisa, aí já tem sorteio aí, viu? Beleza, gente? Pronto. Ô, Maiane, você fica à vontade, quer dizer mais alguma coisa? Alô pra alguém? Manda alô pra dona Helena Fateira. Opa, mulher. Que tá aqui. Ah. que tá aqui catando quiabo. Tá o quê? Catando quiabo aqui na roça. Opa, que maravilha, viu? E tá mandando um abraço pra você também. Muito obrigado aí. Cadê o Vardim Corró? O Vardim Corró tá na roça. Aí é, rapaz. Entendi, tá na roça, é. Trabalhando, plantando feijão, tá agitando tudo. Valeu então, Maiane, pela sua participação, obrigado, fique à vontade. Nada. Obrigado pela sua participação, agora se tivesse correto, vai ir para sorteio, tá bom? Tá bom. Muito bem, Maiane, muito obrigado pela sua participação, mais um aí que participou com a gente aí da charada de hoje, né? O que é, você olha pra ele também olha pra você. Certo? Cada um tá respondendo de uma forma, mas o sentido é o mesmo. Você olha pra ele olha pra você, mas no fim de tudo, ele também é você. Beleza? Pois é, já vai pra sorteio aí, viu, gente? Já vai pra sorteio e a gente continua com o programa Show da Manhã. Show da Manhã, um show de alegria em seu rádio. O sucesso está no ar, emoção, informação, sempre em sua muito bem, gente, chegando mais um sucesso. Parece que essa música já tocou hoje, hein? É Ronda com Zé do Potiguar, que eu ofereço pra minha borreguinha de ovelha. 9h45. De noite eu rondo a cidade a te procurar, sem encontrar. Em meio de olhares espinhos por todos os bares, você não está. Volto pra casa batido, desencantado da vida, com sonhos, alegria, vida, nele você está. Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria: desista dessa busca inútil, eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, sigo a te buscar e te encontrar. Bebendo com outras mulheres, muito bonito. E neste dia então, na primeira edição, cena de sangue no bar, avenidas. Alex, com perfeita paciência, sigo a te buscar e hei de encontrar. Bebendo com outras mulheres, rolando dadinho, jogando bilhar. E neste dia então, vai dar na primeira edição, cena de sangue no mar, da Avenida São João, Avenida São João, da Avenida São João. Ai, ai, ai, que coisa chama, velho. você. Sabe o meu sabor. Não tem por que desconfiar de mim. Tá chegando a rota do fim. A contramão do amor. Desconfiança é tão ruim. Foi assim que tanto sonho terminou. Do fim. A contramão do amor. Desconfiança é tão ruim. Bate na palma da mão com o pagode. Vem.